Quem não bebe está morrendo, e por isso eu bebo, bebo, bebo. Estou vendo. Moro no país tropical, onde tem mulher bonita, muito samba, birita, futebol e carnaval. Onde tem mulher.